Salvador, boa noite. Voo 970, passando o externo embaixo para baixo. Voo 970, boa noite. Continue a aproximação, aguarde o pistoleiro. Aguardando o pistoleiro 970. Consiga. Autorizado a projetar, sim. 6224. Zona 78, no solo 02, táxi à direita, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 8, autorizado o sinal LS, 218-930. Torre 18, 95, obrigado, uma boa noite, voo no 38. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, voo 1-38. Voo no 88, continue a aproximação, aguarde o sinal. Consegue aproximação na sua escuta 1-888. Confirme para dois. É o Sinai 63, não sei. O portão 62 é para dois. 63 não tem autorizado. Chega de treinamento, 62 é chantagem. Camarada, 63, não sei. Voo 970, no solo 04, táxi via Alfa. Reporte Alfa Kilo para o pátio 3, pátio de carga, que é atento ao sinalizador. Alfa, pátio. Voo no 888, voo autorizado, pistão 0, vento 1900 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 1094. Autorizado, pouso pistão 0, voo 1-888. Anda Juliette, 3178. Então 3178, mantenha a posição antes da taxa Juliette. Salvador, 3305, formação Bravo para autorização. Confirme que chamou? 3305, receba. Gente, aguarde a cópia, prepare a pulsa, me liga 14 hoje. 14, ajuste, aguarde a cópia, está 3305. 0, chame Recife no 2685, alterna 12545. 2685, vai prosseguir aqui, Kilo? Afirmo. Kilo, parte 3, já tem o sinal de luz. Prossiga a própria cópia da 3305. 3 a Salvador Recife, 330, viu para o 197, decola pista 1-0, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 120, décima 8, transponder 5122. 3305, autorizado Recife, nível 330, rota Upper Zulu 97, decola da pista 10 com curva esquerda, perfil da Puca Aracaju, 1208 é controle, 5122 transponder. 5122, chame pronto, Constantino. Quanto era a 3305? Para o táxi, você na M63, POB 161, 3:50, alterna galeão. Táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera, chame pronto, para o lado. Chame 6313. Pátio, Índia, chamada pronto, 6313. Você já tem LSP e a porta estabilizada. 2014, a porta será estabilizada. Guarda cópia. O azul 5001. Na base, 5001. 888, no solo 08, táxi à sua direita. Táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Via Alfa, vai reportar a Juliette. Então, 3178, após o Avianca, Juliette, portão 110. Correu, então é 3305, voltando. Só para confirmar o código de telefone. 5122. 5122, copiado. O azul 5001 no pronto para corte. Afirmo. Autorizado, Salvador Guarulhos, 320, Pedro 10, Taubaté. Decola pista 1-0, curva direita. Saída Sambo 1, Leda Mótiva. Controle Salvador 120-8. Transponder 5133. Já 320 para Guarulhos. Pista 1-0, Sambo 1, Leda Mótiva. E Upper Zulu 10, Taubaté. Vai acionar 5133 e controle 308, azul 008. Curva direita após a decolagem, chame pronto no portão 03. Gente, curva direita pode chamar a porta pronto, 003. Põe o azul 4959 com a Brava, autorização Ilhéus. O azul 4959 com firme nível, vai Ilhéus. 140. Gente, aguarde a cópia, prepare a Coral 1 no Bravo. 1-0 no 4 de estado. Coral no Bravo, 1-0 no 4. Chanel 63, espera, tá 1-0, pronto. Chanel 63, 1-3, autorizado, linha decolada, 1-0, 1-2-0 graus, 0-5-9. Ali demora 1-0, Chanel 63, 1-3. Chanel 63. O azul 4959, tá pronto para a copa? Afirmativo, prossiga. Autorizado, Salvador Ilhéus, nível 1-4-0, isso 3-3. Decola pista 1-0, curva direita, saída Coral 1-Bravo. Chama controle Salvador 120-8, transponder 0241. Autorizado nível de voo 1-4-0, decolando 10-10, com curva direita UIC 33, saída Coral 1-Bravo, controle 120-8, no transponder 0241 para o uso 4959. Parte de carga, chame pronto para o pushback fundamental. É, vai marcar do pronto para puxa de lamento, azul 4959. 2-3 Juliette, voo 1-5-8. 1-8-8-8 da Gol, táxi via Juliette, portão 08. Juliette, portão 08. Brasil Scott, sou autorizado a fazer um procedimento em LSP, reporte estabilizado. Autorizado em Portarão, 6224. Na 6313, decolado ao 14, chame o controle, frequência 120, decimal 8, boa viagem. 1208, chamará 6313, graças, bom, bom final de semana. 38. Controle Salvador, boa noite, acionar 6313, decolou, cruza 1500 pés para o 360 no perfil da Sango 1. Channel 6313, boa noite, contato radar, suba para nível de voo 3620. Após 2000 pés, voe direto Leda, após Leda, Motiva. 2000, voa Leda, Leda, Motiva, 6313, grato. Estabilizada, listando 6224. Chalém 6224, completa o final do procedimento ILSXR, pistão no zero, Salvador, e chama a torre no 895. 895, obrigado, até a volta, 6224. Certo. Salvador, boa noite, o Chalém 6224, final do 90. Né, 6224, boa noite. Voo autorizado, pistão 0, vento no 20 graus, 07 nós, ajuste de altímetro 0014. Livre pouso na 10 com 1014, do 6224. São 3305, autorizado, feedback acionamento, chame táxi. Tem 6313, vou direto pro base. 6313, direto, confirmando o portão. Base, papai uniforme Bravo Alfa Vista. Ah, pro base, sempre bom. 6224, no solo 119, táxi à direita, táxi via Alfa, reporte na Santa Cruz de Juliette. Táxi Alfa, reportamento da Juliette, 6224. Puxa, acionamento azul 5001 no 23. Azul 5001, portão 3, aguarde para puxar o telefonamento. Sim. Da 3305, siga via Índia, reporte no ponto de parada do 2904. Manda Juliette, o 6224. Prossiga Juliette, portão 6224, 6224. Juliette 06, o 6224. Azul, autorizado que estiver em estacionamento, chame táxi. Chama lá, 5001. Então, 3305, autorizado. Alinhar e decolar, pistão 0, 1, 2, 0, 0, 0, 5, 9. Estaciona identificação, essa via chegada a bomba para 4 mil pés, a altímetro no 0 no 4. Na 13 no 3, chame Recife, frequência 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 135, 125 na área de 4, agora. 2. Decolação 3305, contato radar na decolagem, suba via saída pouca para a linha 330. Então 3305, chame 120-8. Para o táxi 00001, no fundo, fundo, fundo, POP, 430, alterna Ribeirão Preto. 5001, siga via Índia, reposte no ponto de espera pronto, ajuste na 04. Bem, vou esperar, fica feito, 001. Azul 500, autorizado a alinhar e decolar pistão na zero. Então no 20 graus, 079. E decola pistão na zero, azul 500. Consigo coordenar a gente com o Aracaju, 3305? Aguarde. Decolou 29, chame no 20, décima 8, boa viagem. 208, boa noite, até a próxima. Salvador, boa, azul 5001. Azul 5001, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para o nível 320. Via São Bruno para o 320, 5001. Tanto 3305, foi o meu Fox 018. O meu Fox 018, afirma. Leda Savo 1, Leda, transição Motiva, intercepta o uniforme Zulu 10 e segue conforme a rota. Controle 10-8, responda 5144. Azul para autorização. Pronto para cópia? Sim. Seguro, autorizado em nível 160. Decola da pista 10. Saída Coral 1 Bravo. Intercepta a UISC 33 e segue a conforme rota. Controle 120-8. Transponda 0220. Autorizado por seguro, nível 160, via mapa do plano, decola 10, coral 1 Bravo, 37233, controle 120-8, transponder 0220, 2774 azul. 2744, para o fluxo também. Então, 3305, chama o centro Recife, frequência 12685. Alterne 2545, boa noite. 2625, 2645, é isso? 12685 é a primária, e a secundária 12545. Chama aqui, 12685, 12545, a secundária, já foi. 305. Salvador, azul 4959 com POB de 72, autonomia 0210, alternando Serra Bravo, Serra Vitor, está pronto para o táxi. Azul 4959, siga via Índia, ajuste no 014, reporte no ponto de espera da pista mais pronto. Índia, ajuste no 014, é informado no ponto de espera, pronto, azul 4959. Salvador, boa noite, Xené, 6224, cliente da Bravo, autorização Aracaju. Transfera Copa, Xené, 6224. Afirmativo, prossigo. Aracaju, autorizado em nível 190, recorda a pista 10, saída Pucajama, Pajama direto. Controle 120, decimal 8, transforma 0221. 6224, autorizado Aracaju, 190, decolada 10, na Pucajama. Foi direto Aracaju, 208-0221, transponder 6224. No reto 6224, chame para pushback e acionamento. Chamar. Sequência 128, decimal 35, alterne 251. 2835251, 0001, boa noite. Northern Portugal, 024, Zambia, bus 3391, information Bravo, ready to copy the credits to Lisboa. Portugal, 024, expected a minute to copy. I record. Standing by for copy the credits in Portugal, 024. Estabilizado, Gênesis, voo 723, chame a torre Salvador, frequência número 8, décimo 9, 5, autorizado final LR. Boa noite, bom descanso. 134, feedback extremamente chamado táxi. Autorizado, profissional chamado táxi. Vou 1134. Boa noite, vou 1723, está estabilizado aí, aliás, baixado para lá. Boa noite, vou 1723, entrou uma centena, 79, continua a aproximação, aguarde pista dele. 64. 60, recorda a pista 10, Navuna. Leda, informa ótimo. Interceptar informa do 1-0, por base, informa do 1-6, após conforme a rota. Controle 1-2-0, decimal 8, transponder 5-1-3-1. Todo autorizado. Pouso no zero, gol no 723. Azul 4959 decolou, esquadrão, chamando 20.8, bagagem. 120.8, grato pelo serviço, Azul 4959. Salvador, cordial, boa noite, Azul 4959. 4959, estação de contato radar, subiu para nível de voo no 40, após 2.000 pés, vai direto coral. Voo no 40, após 2.000 pés, direto coral, Azul 4959. Solos 42, libera à direita, CDV Alfa, reporte antes da taxa Juliette. Direita Alfa, vai passar na Juliette, gol 723. Portugal 024, are you ready to copy to clearance? Portugal 024. Portugal 024, you are clear to Lima Papapapa Tango, flight level 350, take off on A10. The departure will be Tomás, Tango, Oscar, Mike, Alfa, Sierra. After Tomás, fly Dilube, Delta, India, Lima, Uniforme, Bravo. Then Upper Zulu 4-4 until Mike, Sierra, Sierra. Then according to the time route. Salvador Control Frequency 120.80, score code 5152. Copy Portugal 024, clear to Lima, Papa, Papa, Tango, flight level 350, runway news 10, Tomás, departure, transition, Dilby, Epizu 44, then Mossoró, 120.8 frequency for departure, and the score 5152, Portugal 024, ready. Portugal 024, ready back, correct, roger, come back to, push back, Mr. Rappi. Call you for push and stop, Portugal 024. Gol 1934, chame do ponto de espera para o registro no 04. Gente, 1934, vem da lista ponto de espera. 3738, quanto para a cópia? 738, autorizado Fortaleza, nível 370, acordo da pista 1-0, saída Mumbo, transição Froti, interceptar informe Zulu 19 e sair conforme a rota. Controle 120.8, transponda 5154. Thank you. 728 e chame para pushback a sua meta. 723. Ingresso Juliette, portão 09, dono 723. Juliette para o 09. Gol 1134, no ponto de espera da 1-0, pronto para decolagem. Gol 1-34, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento uma centena com meia dúzia de nós. A linha decola no 0, gol 1-34 foi posição Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, desça para nível de voo 080. Guarde passarelo 2-2-4. Bono 354, boa noite. Acione identificação, desça inicialmente para nível de voo 180. Nível 180, está ultrapassando o tráfego agora em posição de 9 horas, 4 milhas. Tráfego com deslocamento oeste, mantendo nível de voo 170. Autorizado 366, você vai executar o RNAV ou LS Whiskey? Autorizado voz direto para a Rabito 366, para interceptar o final do procedimento RLS WIS. Aguarde mais um minuto para a descida. Previsto algum desvio à frente? Negativo. Gol no 354, desça para 3 mil pés, ajuste 1014. Para 3 mil pés, gol 354. Controle, boa noite, gol. 4, está sob contato radar, subiu para o nível de voo 350, após 2 mil pés, voe direto Jamo, após Jamo Aracaju. Após 2 mil, direto Jamo, após Jamo Aracaju, 350, voo. Esperar a guarda número 2 do setor. Salvador, passando de 2224 de volta. Siga. Autorizado de status, a gente está com o revisão, colega, tá bom? Agora sim está autorizado o status, passareiro 2224, já no ideal de descida, reautorizado nível de voo 050. Status 050, obrigado. Para conseguir acionamento, 2774 do 43. Gente, é o número desse que eu estou agora. Confira. Portugal, Zero to Fox, and 1-1, request push and start. Well, Zero to Fox, and 1-1, ready to push. That's if I'm ready to push in Portugal, Zero to Fox. It's clear, push and start up, it's ready to push. Ready to push and start, I told you for the XT Portugal, Zero to Fox. Salvador, Xenem, mas eles fazem um portão meia para push back treinamento. É 224, porta 62, autorizado, chantar. Autorizado, chantar, para ataque, chantar, 224. Solo, Rio, Torres, São Salvador, Rio 59, 24, Santa 35, de autonomia, Porto, José da Galeão. Autorizado, autorizado, em frente, pátio Índia Alfa, até o ponto de espera, reposto no ponto de espera, para a cidade do Rio 59. Frente de Pátio Índia Alfa, 5-9-4, reportando a ponte de espera. Afirma, pois o Rio já iniciou o táxi autorizado, senhor. 1-3-4, boa noite. Boa noite. Ou 1-3. 5-4, desça para 2.000 pés, ajustou 0-1-4, autorizado a final do procedimento IELTS-IC e IELTS-WISP, pistão 0, reposta estabilizada. Para 2.1-3-5-4, 3-5-4, confirma indicado? 2-0. Entendi. Autorizado, alinhar e decolapso 1-0, 1-2-0 graus, 5-9. Livre, alinhar e decolapso 5-9. Salvador, Xenia 624, está com 124 a bordo, 2:20 ao término, Salvador, transportar. 6224, táxi autorizado via Bate Principal India e Alfa, reporte ponto espera ponto da Bate Principal India Alfa, repassar para o ponto espera, Xenia 624. Grau 9973, táxi autorizado em frente, pátio India Alfa até o ponto espera. Ponto espera, chame controlador plágio, segue o aeronave da Avian, como número 2. Táxi 3, principal, India, subindo a Avianca para a ponto espera da Avianca, será o 9973. Sim. Puxar o 2774 da Azul? Autorizado, se tiver que tomar mesmo, chame o saco. Obrigado. Espera, Tenea 6224. Tenea 6224, autorizado, alinhar e decolar, sinal 0, 130 graus, 05. Autorizado, Tenea 6224, Tenea 6224. Ground é Portugal, 024, Zico-Sex. Portugal 024, taxi approved via MAA, from Sexway India and Alpha until 1-8-1-0, report to Edge Record. Sitting via the apron, then the India to holding point for my, when do I call you for ready for the contact, Portugal 024. Para 2224, desça para 2000 pés, ajuste 9093, autorizado a final do procedimento IRSMC e reposto estabilizado. Redução de velocidade 2109, segue tráfego da Gol 8 milhas à frente. Positivo, reduzindo 2109, vai reportar estabilizado. Gol no 354 estabilizado. Afirmo. Completa final do procedimento IRSMC, torre no 8895. 1895, obrigado. Salvador, boa noite, gol no 8-1-3-5-4. Gol no 3-5-4, continua a aproximação, o ar 3-4 de pouso. Guardando 3-5-4. Tenea 224, decolada ao 59, chame o controle, sequência 120, décima 8. 208, boa noite, Tenea 224. Gorão 354, pouso autorizado, pista 90, 120 graus, 059, ajuste de altímetro 0013. Livre pouso, Gorão 354. Salvador, muito boa noite, Tenea 224, decolando, se escuta. Xenia 6224, Salvador, copia, está sob contato radar, suba para nível de voo 190, após 2000 pés vai direto Jamo, após Jamo Aracaju. Autorizada, subir para 190, após 2000 pés vai Jamo, depois Aracaju, Xenia 6224. Sim, táxi autorizado, via táxi principal, India Alpha, ponto de espera, chame pronto para decolar, 2774. Autorizado táxi via parte principal India e Alfa, reporta pronto azul 2774. estabilizado, Salvador, o passageiro 2224. Passageiro 2224, completa final do procedimento ILS X-Ray, chama a torre no 8895. 18935, bom trabalho. Realmente. Agora vamos descansar. Tá. Oi, Salvador, o passareiro 2224, boa noite. Longa final. Boa noite, 2224, passareiro, continua a aproximação.